alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Silenciosos, moram bem longe dos homens, escolhem com carinho a hora e o tempo do seu precioso trabalho. São pacientes, assíduos e perseverantes, executam segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação.